que bom que é. Ai, que grande reinação. Não há num mundo melhor que viver em poluição. Aos domingos no verão, lá vou eu de madrugada, recompor-me da saúde nas praias da Cruz Quebrada, banhando-me ao pé do esgoto, respirando os seus odores. Ao chegar o fim do dia, vou para casa com mais cores. Fui um dia para a montanha e passei um mau bocado, respirando o tal ar puro, quase morri sufocado. Fiquei logo com os pulmões a pedir por caridade o cheiro ao óleo queimado que respiro na cidade. Ai, que bom que é. Ai, que grande reinação. Não há no mundo melhor que viver em poluição. Não me venhas com a conversa das comidas naturais. Dás-me cabo dos tomates com esses sermões papais. O frango só com hormonas, salsichas estão enlatadas, peixinho só do barreiro e frutas bem sulfatadas. Ah, para aí quem diga mal da nossa televisão, mas dela já não me passo para a minha cultivação. 25 horas por dia de cultura e informação, poluindo a consciência, tudo a bem da nação. Ai, que bueno, que bueno. Ai, que grande reinação. Não há num mundo melhor que viver em poluição. Vi um tal da ecologia gritando como um possesso contra a bomba nuclear, contra a bomba do progresso. Fiz-lhe ver que estava errado, pois não há nada mais belo, nem há morte mais limpinha que o quente do cogumelo. Disse-me um da intervenção: lá estás tu com essa mania, a cantar o tango assim estás a imitar o letria. Mas eu estou certo e seguro que o Jojo não leva a mal, embora ele tenha a patente do tango em Portugal. Ai, que bom que é. Ai, que grande reinação. Não há no mundo melhor que viver em poluição. Ai, que bueno, que bueno. Ai, que grande reinação. Não há no mundo melhor que morrer em poluição. Já está.